Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, nerds. Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e minha mãe nunca me deixou ver Alligator. Aqui é Mário Abad, o Fanatic, e como Norman Bates, fora as vozes da minha cabeça. Aqui é o Blue Hand, o que gosta de ver filme de terror, mas nunca dorme de noite. E aqui é a Zagal, que renasceu 127 vezes como Jason. O papo de hoje, como podem ver, é sobre terror, ou filmes de terror. Vamos falar um pouco sobre a história desta modalidade de cinema. Não sei como chamar isso, porque eu sou um absoluto zero à esquerda quando se trata de terror. Eu estou aqui apenas por motivos contratuais. Pois é, eu tentei, mas a minha mãe vê Alligator no SBT sempre que passava na noite de Natal e minha mãe não deixava. A noite de Natal é ótimo. Pô, é um bom dia pro filme de terror. É a lembrança que eu tenho. Bem, mas antes disso, vamos entrar diretamente nas nossas caneladas. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, pequenos nerds. Vamos à nossa leitura de e-mails e às nossas caneladas, admitir nossos pequenos erros apontados pelos nossos ouvintes. Mas antes, devo lembrar que você pode ouvir o Nerdcast de diversas formas. Você pode fazer o download do MP3 clicando no linkzinho download bem no post do Nerdcast, ou você pode assinar no programa iTunes. Vá ali na coluna da direita, no site, e clique assine no iTunes, siga as instruções e pronto. Vamos lá, sem perder tempo? Primeiro e-mail de Rogério Risato, 26 anos, Jundiaí, São Paulo. Falou: eu gosto muito do Jovem Nerd, mas sacanagem, hein? Contar o final de X-Men 3 nas caneladas do Nerdcast 17 foi muita sacanagem. Poxa, pelo menos avisa que vai dar spoiler. Eu ainda não vi o filme, por isso pulei o Nerdcast do X-Men 3, sendo que eu escutei todos os outros, só pulei esse. E vocês fazem a sacanagem de contar o final do filme. Poxa, canelada pela canelada. Eu tenho isso. Que esclarecer isso? Foi de propósito mesmo. Não. Ele falou antes de gravar, eu vou contar aqui o final do X-Men 3, só pra sacanear esses nerds. Não foi de propósito. Ai, ai. Foi um erro, eu peço publicamente desculpas a todos os nerds que foram vitimados com esse erro, que eu odeio que me contem o final das coisas, e a gente tem maior cuidado aqui de só falar spoiler dentro da zona de spoiler, e eu fui e meti um spoilerzão. Só percebi que tinha feito essa cagada quando eu recebi 1 milhão de e-mails do Rogério. Exato, foi uma, recebi vários outros, e desculpem a todos os outros leitores que foram vitimados, isso não se repetirá. Shame on you, jovem nerd, shame on you. Bem, o segundo e-mail é de Lilo Fernandes, ou Lilo Fernandes, ou Sr. Fernandes. Ele tem 28 anos, de São Paulo, capital. E ele diz assim: suas antas gordas! Pra começar, eu não sou gorda, eu sou forte. Se você ficou até o final do filme X-Men 3 para ver a cena, por favor, com C, cena extra, deveria ter lido os créditos. O cara na floresta não é nem a Medusa nem o Spike, mas sim, pasmem, o Omega Red. Tu acredita nisso, cara? Não. O Omega Vermelho, cara. Toma aí. E a Vadia Japa, é da parte dele, não minha, é a Psylocke. Já o cara espinhudo, esse sim era o Spike. Muito bom. Informação de extrema relevância. Então o próximo é do Andrés, o tio Buck do fórum, leitor antigo do fórum. Nós conhecemos o Andrés, né? Nosso amigo imaginário, que nunca aparece. Sim, é o nosso amigo imaginário. Existe outro Andrés no mundo. Existe outro Andrés no mundo, isso é impossível. Então, são Andrés... dois, né? Andrés, ó, piadinha atrapalhante. 30 anos, do Rio de Janeiro. Falando, caríssimos Alotone e Azaghal. Só uma pequena coisa dita no Nerdcast do Cornwall. Que nós falamos, os ingleses de hoje são descendentes dos saxões. Isto é discutível, pois na invasão os britânicos não foram extintos como pessoas. Sua cultura sim foi suprimida, mas as pessoas se misturaram. Então determinada descendência apenas de um povo é no mínimo discutível. Fora as invasões normandas que aconteceram depois. Então, como eu diria, o inglês de hoje é uma mistureba de povos europeus com qualquer país na Europa. Aliás, isso é verdade. Como o Brasil, também a gente não pode dizer que nós somos portugueses, né? Nós somos uma mistureba, ele está completamente correto. O mundo é uma grande misturada, né, cara, na verdade. É, né, pois é. Todo mundo é uma mistureba de alguma coisa. Bem, e agora... ele fala, gostei muito do Nerdcast, da iniciativa, e sou o leitor do Cornel. Vida longa e próxima. Muito obrigado. Próximo e-mail é Rafael Nunes. Toque aí, jovem nerd, por favor, a música de tensão. Porque Rafael Nunes é o cara que escreveu o e-mail do Nicolas Cage, sugerindo Nicolas Cage como Gambit. E ele disse assim, ele é de São Bernardo do Campo, São Paulo, tem 21 anos. Bem, Azaghal, quero que saiba que pouco me importa se você não concorda com a minha opinião. Eu disse o que penso e não perguntei nada para você. Para alguém que falou nomes como Jean-Claude Van Damme para fazer o papel de algum X-Men, você fala demais da opinião dos outros. Bem, eu já vou esclarecer aqui que o que eu falei foi um deboche, porque eu não acredito que o Jean-Claude Van Damme possa fazer qualquer herói dos X-Men. É, e eu vou elucidar vocês. Deboche vem do francês debaucher, significa zombar, escanear, desafiar com zombarias, não levar em conta, desprezar, menosprezar ou menoscabar. É, e no final diz assim, um pedido, você bem que podia maneirar na hora de tirar o outro, mesmo porque você não respeita muito quem está escutando o Nerdcast. Bem, sua reclamação vai ser encaminhada para o setor competente, chama botão delete. Samuel, 19 anos, de São Paulo, falando sobre os X-Men, dizendo que nós estávamos certos que nos quadrinhos os mutantes não perdem os poderes na Terra Selvagem. Afinal, a história que o Magneto tem um affair com a vampira, eu me lembro dele usando os poderes contra a Zaladane, ou seja lá qual for o nome da infeliz. Fora o grupo mutante, o Magneto dominava lá, entre outros. Afinal, apesar de parênteses, o Magneto também pegou a vampira porque ele usava o poder dele para dar um, sei lá, campo eletromagnético e tirar os poderes da vampira. Isso nunca me convenceu, cara. Isso é uma mão na taça. É horrível. Bem, o próximo e-mail é de Daniel Yamaguchi. 23 anos, Tóquio, Japão. Olha só. Fomos mais longe, hein? O mais longe antes de começar a voltar. Isso, né? E ele fala assim, não é só a Lady Lark que está de cabeça para baixo no planeta. A parte em que vocês comentam o final da segunda temporada de Lost, está aparecendo dois alemães discutindo. Muito legal. Hans and Franz, né? Lembra daquele negócio do Saturday Night Live? Hans and Franz, I'm going to pump you up. E ele pergunta assim, será que o Submarino entrega livros do Bernard Cornwell por aqui? E eu fui olhar no site Submarino, você podia ter olhado também se você fosse um pouco mais esforçado. E ele diz assim, né, realizamos entrega fora do Brasil somente de CDs, DVDs e livros, meu querido japonês. Então você vai poder pedir, sim, agora vai ter que pedir. Eles entregam em Tóquio, na verdade eles entregam pra vários lugares do mundo, inclusive pro Vietnã. Então se você quiser algum DVD, CD ou livro, você pode encomendar do Submarino sem problema nenhum. Exatamente. Nós estamos olhando aqui, conferindo, você vai ter que comprar. Falando em nerds que vêm de fora, a gente pediu para os nerds que moram fora do Brasil mandarem e-mails, a gente continua pedindo. A Cecília, 26 anos, de Los Angeles, terra do Jack Bauer. Los Angeles. Mandou um, e aí, quando vocês vão fazer o Nerd que é sobre o Lost? A gente já falou no último, que vai ser qual é o dia? 7 de agosto, o dia que vai passar o último episódio da segunda temporada aqui no Brasil. É, porque a Cecília, se está nos Estados Unidos, já viu o final da temporada do Lost, como nós. Sim, porque nós estamos nos Estados Unidos toda quarta-feira. Exatamente. Mas a gente não vai chegar e falar do fim da temporada antes de passar aqui no Brasil. Então quando terminar a segunda temporada no Brasil, que é em agosto, a gente faz o Nerdcast sobre o Lost, vai ser muito legal. Próximo e-mail de Rodrigo. O cara tomou pra si Quarto Sinistro Recife. Esse cara tá virando um ouvinte que a gente gostou dele, né, cara? Ele fala que odeia tanto a gente que ele não consegue parar de escutar. Então... É tipo aquele, sabe, no colégio, que toda a turma tem um mongoloide, a gente adota o mongoloide da turma. Ele é um mongoloide do Jovem Nerd, né, cara? Olha aí o e-mail do Rodrigo. Ele fala, olá nerd, aqui estou eu escrevendo para vocês de novo. E não sei o que deu em vocês para falarem tanta... Por falar em pessoas que escutam no exterior, tenho uma prima que mora na Itália e sempre ouve o Nerdcast. Eu não sei porque ela também perde tempo com vocês. Sua prima é peituda? Porque toda italiana é cavalona, né? Não, toda italiana é a Mônica Bellucci, cara. Você pensa em italiano, você pensa em Mônica Bellucci. Sim, eu penso em Mônica Bellucci. Ou na Titiolina, né? Bem, ele fala alguma coisa idiota de homens encapuzados e Google, não vou ler porque achei ridículo. E uma sugestão, manda o Azaghal parar com essas piadas podres e manda o Carlos Volto engrossar a voz e falar feito macho. Rodrigo com a sinistra acabou de subir um ponto na minha escala de conceito. O Carlos não tá nem aqui pra se atender, cara. É, assim é melhor. Vamos lá. E o mais um do exterior, Rafael, 22 anos, Inglaterra. Mary fucking Poppins, né, cara? Mary... Muito bom. Moro na Inglaterra há 2 anos, acho o programa de vocês muito f***. E eu gostaria que vocês fizessem um programa falando sobre J.R.R. Tolkien. Agora falando de uma forma um pouco mais resumida para que esses nerds jovens aprendam um pouco. Sim, o Nerdcast do Tolkien está encomendado, mas sem previsão, né? É, sem previsão. Nós precisamos ainda coletar muita paciência para falar do Tolkien de uma forma engraçada e galhofa. Sim. Eu tô pensando aqui agora, né, cara? Esses nerds que dizem que são de outros países, né? Eles podem simplesmente estar inventando, né? Eu poderia mandar um e-mail a Azaghal, sei lá, Moria. É. Não há provas disso, né? A gente tem que acreditar, né? Sim, eles podem mandar correspondências para o Jovem Nerd, né? É verdade, mandem cartinhas. Fica na rua Doutor Olavo Gomes Pinto. Não vou dar o endereço. Não, vai dar o endereço. Não vou dar o endereço, que é querer se f***, né, cara? Não é, pois é, exatamente. Nosso último e-mail, João Guilherme, 18 anos, São Luís. Olá! Acesso o site há 4 anos, desde a primeira versão resumida, carinha sorridente. Então, lá no site Omelete tem uma barrinha vertical, entre aspas, para comprar, que aparece produtos de forma randômica linkados ao submarino. Se vocês fizessem isso, eu compraria mais pela barrinha e vocês ganhariam mais comissão, xizinho D. Bem, a gente tem os links aí em cima, né? É. Que você pode clicar também de forma aleatória, você não precisa escolher, clica em qualquer um, entra e compra. Mas ele tá sugerindo a página, que eles têm uma pagininha com mais produtos até pra gente criar necessidade no dia. Acho que a gente não está criando necessidade no dia, então vamos fazer isso. Foi uma boa sugestão. É, e aí eu tenho uma coisa aqui antes de encerrar nossos e-mails, que é, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que os nerds respondam. Eu pergunto, existe vida nerd ao sul do Brasil? Existe, a gente recebeu e-mail do sul, só que já era muito e-mail, não deu pra ler o e-mail do sul, mas a gente recebeu. Um só. Mas existe, acho. Então. Existe. E outra coisa, né? Último recado. Você teve muitos e-mails que eu tive vontade de colocar aqui pra ler, mas não coloquei porque não falaram de onde são nem a idade. Toma! Não vamos ler e-mails se não tiver falando de onde vocês são e a idade. A partir de hoje, nós vamos ler e-mails de homens também. Mulheres mandam e-mails. Sim. Hoje teríamos lido 2 e-mails. Na verdade, só você, porque você não bota os e-mails da mulher pra mim. É, então tá bom. Muito bem, essas foram nossos e-mails patéticos, nossos leitores ridículos. Olha, você está recebendo críticas por estar sendo, estar usando essa agressividade. É, eles falaram, né, que nós estamos sendo muito pedantes, né? Isso é porque a gente não ganhou nada ainda. Quando a gente começar a ganhar, que tu vai ver que quer ficar pedante, cara. E tem uma outra coisa também. Quem não conhece o Azaghal, o cara já é assim. Todo mundo sabe, o personagem do Azaghal é assim. Vem aqui pra botar limites e botar ordem na casa. Ou muito não. Bem. Né? Então vamos falar de filmes de terror. Ou filmes de horror, existe uma diferença? Existe. Existe uma diferença. Quer dizer, uma diferença assim até meio tênue, né? Porque todo mundo fala terror e horror e suspense, mistura tudo, mas o horror normalmente são os filmes que falam de monstros, né? Tipo, eram os filmes de horror como Lobisomem, Drácula, Frankenstein. Terror já pega aquela outra parte, né? Toda, né? Uhum. Que é de serial killers e outras coisas mais. E eu vou te falar uma coisa, O Silêncio Inocente é considerado um filme de terror nos Estados Unidos, hein? É mesmo? Você sabe? É. Não é suspense, um filme de suspense. Então, porque o nosso amigo Hannibal, né, come as pessoas, né? Então, é isso, é uma coisa que eu tinha até uma certa dúvida. Eu, por exemplo, Tubarão é um filme de terror? É. Pois é, um filme de terror. E Alien também, então. Isso. É engraçado, porque eu considero como suspense e ficção. É, não deixa de ser, né? Acho que eu falei que a linha é muito tênue que separa um do outro, né? São dual class, né, o filme. Então, Fanatic é uma enciclopédia de filme de terror, assim como o Blue Hand. Azaghal é um entusiasta e eu não sou nada. Na verdade, a única coisa que eu gosto nos filmes de terror é o filme Força Sinistra. Alguém lembra desse filme? Lorde, Life Force. Isso. Você gosta da Força da Vampira, fala a verdade. Cara, era espetacular esse filme, cara, Life Force, cara. Que filme é esse, cara? Esse filme é um filme de vampiros intergalácticos. Não, é uma vampira só, a princípio. É, os caras acham uma nave espacial e tem 3 corpos em suspensão em criptas de vidro. E um dos corpos é uma mulher gostosaça. Pelada, óbvio. Pelada. E pelada e gostosaça, cara. Uhum. Isso é de que? Isso é de 80 e pouco. 85. 85. 85, achei que fosse mais. Não, 85. E o filme era Steve Railsback como herói no filme, né? Impressionante aquele cara. E aí eles levam a vampira pra Terra e ela desperta e começa a vampirizar a energia, a força vital das pessoas. Só que, cara, esse filme pra mim, ele resume o que deve ser um filme de terror. Que são pessoas morrendo de formas horrorosas. E uma mulher pelada o tempo inteiro. Porque a Matilda May, e ela andando pelada o filme inteiro, cara. Assim, sei lá, uma hora de filme ela andando pelo corredor. Tem cenas de 5 minutos ela andando por um corredor pelada, sabe? Aí ela encontra alguém, o cara fica, meu Deus, não acredito, uma mulher pelada. Ela... Como é que o começou o gênero terror? É, o gênero terror já começou na literatura, né? Não vamos entrar nessa parte, né? Depois foi pro teatro e o cinema inaugurou esse gênero terror em 1896, com um pequeno curta do Georges Méliès, né? Que é um dos pais do cinema, que chamava The Devil's Castle. Então nasceu com o cinema, né? Foi, o Méliès fez em 1896. E depois disso, a gente pode citar várias coisas, mas eu acho que os mais importantes é citar o expressionismo alemão, né? Com o gabinete do Dorgali Gari, de 1919, né? E o Nosferatu do Murnau, de 22. Eu ouvi falar uma história que o Nosferatu, ele era touro alemão. Murnau. Queria fazer um filme do Drácula e ele não conseguiu direito. Isso. É. Foi isso? Isso. Ele fez um Drácula genérico que acabou ficando famosaço. Virou um clássico, né? Esse Nosferatu foi refilmado pelo William Defoe, né, cara, como Nosferatu. Isso é outra coisa. Ele foi refilmado, a mesma história, pelo Herzog nos anos 70 para 80. E depois nós tivemos esse do William Defoe, que não é uma refilmagem, né? É uma, tipo assim, como o Max Schreck, que fazia o Nosferatu original em 22, era um cara muito esquisito, queria ser essa lenda. Tipo assim, imagina se Max Schreck realmente fosse um vampiro e não fosse um ator, né? Foi isso. Esse filme é exatamente contando como se o cara fosse um vampiro. É bem legal esse filme. Muito e aí bom. Pegaram um cara muito esquisito, que é o William Defoe, cara. Muito bom. Mas e daí começou o cinema mudo, ainda terror pra tudo quanto é lado. É, e depois ainda no cinema mudo, ele chega aos Estados Unidos, né? Podemos citar em 25, né, cara? O Fantasma da Ópera do Lon Chaney, né? Que era chamado de O Homem das Mil Faces. Uhum. Porque ele conseguia trabalhar com o rosto dele de tal forma que fosse um Jim Carrey do terror, entendeu? Entendeu? E o Lon Chaney foi aquele primeiro Fantasma da Ópera, né? Que influenciou bastante, entendeu? E depois disso, a gente pode citar os filmes de monstros da Universal, né? Pode dar um meio salto aí que começa nos anos 30, né? E vai até os anos 40, né? E aí vem os filmes de Lobisomem, Frankenstein, Drácula, tudo isso. A primeira adaptação do Frankenstein foi muda ou já tinha... Eu acho que tem o Frankenstein mudo, sim. Tem o Frankenstein mudo, sim, tem sim. O Frankenstein é um filme que Hollywood tentou, né, cara, durante duas vezes, né? Não. Primeiro eles fizeram aquele A Noiva do Frankenstein com Sting, que é de chorar. Sting? É, o Sting. Com Sting, cara. O nome do filme é The Bride. The Bride, é. É. E depois eles fizeram um com o De Niro, cara. E o De Niro é o Frankenstein, cara. Isso é muito ruim, cara. Não lembro desse, não. Eu fui ver esse filme no cinema na época, era mais garoto. Ah, não, lembro sim. Inclusive foi financiado pelo Coppola, que tinha feito a refilmagem do Drácula, né? Ele se entusiasmou. É isso aí. O Kenneth Branagh que dirige e faz, inclusive, o Victor Frankenstein. Isso. Agora, muito tempo que eu não vejo esse filme. Eu lembro que eu gostei. O Frankenstein falando Walk Away é muito ruim, né, cara? Walk Away. Tava passando TV. Esse filme é bom porque eu vi garoto e gostei. Agora, não sei se eu gostei. Não, o filme não é ruim, mas também não é bom, né? É um filme médio, né? Tem também um filme do Frankenstein com o Brendan Fraser, né? Como? Ele é o jovem Frankenstein. Ah, Frankenstein no colegial. Não, é o Brooks, isso, cara. Isso. É horrível, mas... Não, esse é outro, do meu grupo, é Young Frankenstein, que é um clássico. Maravilhoso. De comédia, não é terror, né? É maravilhoso. E que eles fazem tudo em cima do Frankenstein original de 31, né? Com o que foi com Boris Karloff, né? Até aquela mesma cena que ele fala assim, está vivo, it's alive, tá aquela loucura toda, o Tino Wire. O Tino Wire faz igual... Isso é muito bom o filme, muito bom. Alive. Muito bom. E teve também nessa safra o Drácula, de Bram Stoker, que o Mario falou, que tem o nosso querido... O Gary Oldman. Gary Oldman. Seu melhor Drácula. Exatamente, que todos, é espetacular. Tony Hopkins fazendo Van Helsing, o Drácula... Isso foi uma recente. O Keanu Reeves faz o heróizinho, né? Keanu Reeves, que está gordaço, vocês viram isso? Ele saiu aí, né? Saiu, tá obeso. Né? Acho que foi o efeito Matrix, né, cara? O cara inflou, cara. Back to the Matrix, please, né? Mas voltando rapidamente aí ao terror, o Bela Lugosi foi o primeiro Drácula, né, de 31, né? Muito bom. Inclusive, o filme de Drácula também fica melhor que os Dráculas antigos. Quando é que o Christopher Lee fez o Drácula? Olha, aí já vocês vão dar um salto na história. Foi na época que a Hammer começou a fazer filmes de terror. Ah. Que eles começaram em 58 com o primeiro filme, que chamou Horror de Drácula, que era com Christopher Lee e com Peter Cushing, né? Uhum. Peter Cushing sempre fazia o Van Helsing e Christopher Lee sempre fazia o Drácula. Aí o Christopher Lee fez uns 6 ou 7 filmes de Drácula, que foram até quase os anos 70, entendeu? Uhum. Mas Peter... a rapidinho pra concluir, a Hammer, nessa época, ela justamente pegou esses filmes de monstro e deu um botão colorido, botou um Technicolor, deu uma outra roubagem e fez um Drácula mais erótico, mais sensual. O Christopher Lee era uma coisa mais erótica, mais sensual, uhum, botou mulheres com decotes grandes. O Peter Cushing, que fez o Van Helsing nesse filme, só para os nerds saberem, é o nosso querido, conhecido Grand Moff Tarkin, do Star Wars original de 77, que o George Lucas pegou porque ele era grande fã dessa época do cinema, dos grandes filmes de horror. Qual era a trupe que fazia esses filmes? Era o Christopher Lee, o Peter Cushing. E podemos citar outros, sem esses dois, o próprio Vincent Price também fez alguns para a Hammer também. Vincent Price. Outro diretor recente que gosta de trabalhar com essa turma dessa Tim época Burton. De filmes de terror é o Tim Burton, que botou o Vincent Price no Edward Mãos de Tesoura, né, pra ser o inventor. E bota Cavaleiro o Christopher Lee, volta e meia aparece aí também nos filmes dele. O Cavaleiro Sem Cabeça é uma grande homenagem aos filmes da Hammer. Ah, é bem no estilo mesmo. Tinha um filme de um Drácula assim, que era meio gay, não tinha? É um ator que fez também um filme que o Zorro era meio gay. Ah, esse que é uma comédia. George Hamilton. Isso. Ele fez um Drácula que não chega a ser gay, mas ele é meio afetado. É pra eu ter esse filme. Aí tem aquela música, Nightlife. É mesmo? Uau, então é zoação total. Né? Zoação total, isso aí. Mega gay. Por falar em zoação total, eu quero perguntar pro Marabade dos filmes que ele me fez assistir, e eu não sei como eu assisti, os filmes da Troma. Que filme? É até bom pra eu explicar a coisa. Gente, vocês não confundam filmes B com filmes de trash e com filmes underground. São três então esclareça os nerds aí. São três completamente diferentes. Vamos entrar, um por um, vamos lá. O filme trash, pra vocês entenderem bem, é tipo Fome Animal do Peter Jackson. Pra vocês entenderem. Que você tem poucos recursos e você pega aquele filme e faz como se fosse uma grande zoação, que são os filmes da Troma. São filmes bem trash, entendeu? Quais são os principais títulos da Troma? Até o Vendedor Tóxico, né? Que é um... Ótimo, né? Virou personagem de quadrinho, virou de desenho, boneco que vendeu. Teve umas 10 continuações. Cara, é muito ruim, cara. O Vingador Tóxico é muito ruim, cara. Temos outros. Tivemos o Trome. Kabuki Man. Kabuki Man. Era um policial de Nova York. Isso aqui é trash, porque é meio zoado, não é terror. Não. Cara, o Kabuki Man é um policial. É Officer Kabuki Man. É isso? Ele é um policial de Nova York que usa a roupa de kabuki, sabe? Isso aí, tipo, policial é NYPD. Kabuki é aquela dança japonesa que o cara usa aquelas máscaras, sabe? Ai, meu Deus do céu. Ele teve Tromeu e Juliette, tá querendo Romeu e Juliette. Que tem cenas de mulheres peladas também, o cara tem um órgão. Que tem, todo disforme que fala e conversa com as pessoas. Meu Deus! Que ótimo. É praticamente uma flauta mágica. Isso. Daquele filme, daquele seriado Stuff and Puff, né, cara? Cara, eles fizeram até o filme de Chupa Cabra, acredita? Com estilo documentário falado no Brasil. Meu Deus! Agora, peraí, então, filme trash, aqueles filmes do Sam Raimi, que é o diretor de Homem-Aranha, da série Homem-Aranha. Evil Dead é um filme trash? Pois é. Não, Evil Dead não chega a ser um filme trash pelo seguinte motivo. Porque é bom. O filme trash ele veio na gozação, né? O Evil Dead, o primeiro, não foi na gozação. Ele foi até um filme que foi até premiado, né, no festival lá de filmes fantásticos na Europa. E é um filme inovador, né? Inovador. Inclusive os movimentos de câmera do Sam Raimi. Exatamente. Entrou pra bíblia dos livros sobre diretores como The Raimi Movement, que é os movimentos de câmera que ele faz no filme. Não tem uma história que o Sam Raimi inventou a Steadicam nesse... A técnica do Steadicam nesse filme? É disso que ele tá falando. O primórdio da Steadicam é esse Raimi Movement, que ele pegava uma tábua larga, né? Isso. De 2 metros e meio, fixava a câmera no meio pra fazer aquela cena do demônio, do mal, né? Do evil, correndo pela floresta atrás das pessoas pra não ficar muito tremido. Aí a tábua compensava e aí o cara... Que é impressionante, parabéns pro Sam Raimi. E a história do Evil Dead é muito legal, né, cara? Muito. Ele não tinha dinheiro, né, cara? Então eles chamaram um pool de investidores, tinha dentista, médico, açougueiro. É, que foi vendendo as cotas dos filmes pra essa galera. E o filme foi feito com muito pouco dinheiro e eles pegaram uma história bem clichê daquela coisa dos cinco jovens ir pra uma casa abandonada, era uma floresta, entendeu? E ele inovou realmente, foi na linguagem, né? Não foi assim, né? Ah, mas esse filme é tão comum, essa história toda hora teve, é realmente a inovação na linguagem cinematográfica. Sim. Não é assim no roteiro, entendeu? E os atores do filme são os amigos dele, isso, cara. O Ash... só foi o... Bruce porque Campo. Era o mais bonito, né? O Bruce Campbell, porque ele era o mais bonito da galera. Ele virou ícone, né? Ele está e todos, em todos os filmes. Todos os filmes são M. Será que eles são gays, Mário? Só não, só, acho muito difícil, cara. Mas tudo, sei lá, né? Tudo é possível nessa vida, né? Mas deixa eu falar, o Evil Dead 2... Pois é, ele disso. Já é um filme trash, né? É, já, esse, aí, já foi na brincadeira, isso aí, já foi na brincadeira. E o 3 mais ainda, né? Mais ainda, isso aí. Pra vocês não esquecerem, a diferença do filme B é o seguinte, o filme B, ele foi criado nos anos 40 nos Estados Unidos porque existiam as grandes superproduções, como O Vento Levou e outras mais. Então o que acontece? Tinha que se gastar muito dinheiro pra fazer um filme. Então o estúdio, pô, vamos fazer filmes rápidos, que a gente gaste pouco dinheiro. Casablanca era um filme B. B quando você tem pouco dinheiro, mas faz uma produção de qualidade. Entendi. O Casablanca era um filme B, ganhou um Oscar e tudo mais. É porque a conotação do filme B... é, parece que é um filme ruim. É um filme ruim, né? É, não é, porque, não é. Tipo, filme ruim, Invasão Godzilla, filme B. Não, não é, filme B, filme trash. Ah, mas então... O filme B originalmente é a produção mais barata, só. Isso. Então, isso. Esses filmes recentes, tipo, só esse... é, Jogos Mortais, isso tudo é filme B, a Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair foi muito pouco, né, cara? É, foi menos, foi menos de 1 milhão, eu acho. Na chegou a 1 milhão, cara. Eles é gastaram uns 30 mil só isso. Isso, é. Depois a propaganda que gastaram uma grana. É, né? E a Bruxa de Blair é legal porque é um filme que inova também, né? Eu isso. Gostei, muita gente isso. Odiou, saiu vomitando, mas eu adorei quando eu vi. Achei quando muito... a pessoa foi ver o filme sem conhecer a história, sem ser... porque aqui no Brasil você é bombardeado por um marketing... esclarecedor, né? Então você já sabe que os atores sabiam de tudo, né? Aqui viu o filme sem saber do que estava acontecendo, acha Unidos, que né? Aquilo é real, cara, nos Estados Unidos, cara. Isso aí, isso aí. Exatamente. Aqui é a Bruxa de Blair, garotos em apuros, mas não de verdade. É. E pra finalizar o filme Underground, que o pai dos filmes Underground, o Dave vai lembrar muito bem nesse, vai sacanear bastante, é o John Waters, os seus filmes Poliéster, Pink Flamingos e outros mais, entendeu? Pink Flamingos, eu fui obrigado a ver numa sessão de tortura chinesa. Como é que é? É, o filme Underground é o seguinte, ele é um filme que ele é feito também com a estética, com uma linguagem, que ele é, tipo assim, o que é Underground? É uma coisa que está fora dos padrões da sociedade. Você pode ter uma cena, por exemplo, em que um travesti gordo é sodomizado por uma freira de uma igreja usando um crucifixo. Isso é uma coisa Underground. Isso é uma coisa agressiva, cara. E ele virou o pai desse tipo de filme. Ele pegava e fazia esses filmes também com os amigos, sem recurso, com os caras que moravam lá na casa dele, com uma camerazinha filmando Super 8, e depois exibia esses filmes assim em garagens, ia circulando pelas cidades de Nova York, apresentando. Muitas vezes fugindo da polícia, porque, porra, a censura caiu de pau em cima disso, né, cara? O John Waters, ele é vizinho da Divine? Era amigo, é. Caraca, cara, essa rua devia ser um inferno, né, cara? Porque o John Waters é um cara esquisitíssimo, magro, com aquele bigodinho dos anos 30. É. E a Divine é um traveco gordo, gigante, horrível, cara. E o nosso amigo Azaghal teve o prazer de conhecer o John Waters, que ele teve no Brasil na sessão do Festival de Cinema. Ele foi lá assistir o Poliéster com cartela de cheiro e tudo mais. É, foi Poliéster, né? Que tinha aquela cartela isso. Odorama, né? Cartela isso. De cheiro pra cheirar. É, isso é interessante. Foi uma tentativa de maior interatividade, né? Você, ao entrar no cinema, recebia uma cartela e aí atrás vinham os números. E conforme você assistia o filme, aparecia no cantinho a bolinha com um número e aí você raspava em cima no correspondente. E cheirava. Pra sentir o cheiro da cena, sabe? Então os caras estavam comendo pizza, fazia pum, aparecia lá o número 3. Aí você raspava e sentia o cheiro de pizza. O cara ia no banheiro, aparecia pum, número 4. Aí você raspava. O vômito, tudo você pode imaginar também tinha nessa cartela. Sim, mas tudo tinha cheiro de pizza, na verdade. É que as cartelas chegaram aqui já antigas, né? Pra variar o Brasil, né? As cartelas chegaram aqui, não eram as cartelas que foram... Isso foi feito originalmente nos Estados Unidos. Pegaram as cartelas que sobraram e trouxeram pra cá, cara. Aí é fogo, né? Sem cheiro já, né? Então vamos esclarecer pros nerds. Pra vocês saberem e falarem bonito. Um filme underground é um filme agressivo, fora dos padrões convencionais. Uhum. Baixo custo e tapa na sua cara. exemplo, aquele reversível que a Velucci é... Não. A linguagem mais, ela é mais artesanal, tá entendendo? Os atores, eles não são obrigados a ser atores mesmo, parece que é teu vizinho, teu amigo ali, a coisa underground, a coisa é feita assim, tipo assim, como se o Azaghal, o Jovem Nerd, fosse fazer um filme, entendeu? É mais ou menos nesse estilo. Eu, quando era mais novo, fiz vários filmes underground. Também. Por aí. Fiz o Masters of Fighting. Que era um campeonato de luta no meu play. Imagina ter acabado isso. E voltando esse assunto aí do John Waters, me veio à cabeça agora, tem um dos filmes deles que é o Múltiplo Maniacs, que é um filme normal, sobre personagens se relacionando, tem amor. Cara, o filme normal não é porque tem um travesti gordo, né, cara? É, o personagem principal sempre era um travesti gordo, mas não era travesti, ele fazia um papel de mulher no filme, mas era um travesti. Na última cena, que ela está triste em casa, me entra uma lagosta gigante, cara. Isso. E estupra ela no filme. E é uma lagoa, mano, do nada, assim, um filme preto e branco, até meio cult, aí entra uma lagosta gigante, a gente vê que é um cara vestido de lagosta, cara. Dá pra ver as costas do cara, o braço dele, aí o cara vai, estupra ela, ela meio que naquela situação toda. Aí enlouquece com essa babá, parece que pegou raiva da lagosta, entendeu? A lagosta era raivosa. Essa babá é igual uma louca, isso é igual uma louca na rua, querendo matar os outros, atacar, ser agressiva. Agora você pensa que não tem mais nada acontecendo. Me chega um exército americano com um tanque e explode ela. Deus, cara. Acaba o filme, eu falo, pô, que loucura é essa? Eu tô nos 70, cara. Mas tem muito diretor que só virou diretor por causa do John Waters, né, cara? Um documentário interessantíssimo, Jim Jarmusch, o nosso diretor de Ghost Dog, que é um filme que recomendo vocês nerds verem, que é muito bom. E também bom. Tem aquele Yakuza. É, e o Jim Jarmusch, ele falou que, olha, eu só resolvi fazer filme porque eu vi o filme de John Waters. Se esse cara consegue fazer isso, eu vou fazer filme também. Muito bom esses títulos em português, né? Não, o nome é Yakuza. Aí em português, A Máfia Japonesa em Los Angeles. Não. O nome em português é Yakuza... A máfia japonesa em Los Angeles. Tem o subtítulo. Adoro isso. E o documentário que fala sobre isso tem também os depoimentos das pessoas da censura da época. Isso que é mais hilário, o documentário sobre o John Waters. Que tem uns caras que estavam tentando censurar e perseguindo ele nos Estados Unidos. Os caras fazendo um comentário: não, como é que eu poderia deixar um filme desse passar no cinema? Acabou que o cara virou cult, né? E já que você tá falando de diretores, quais são os principais diretores do gênero de terror? Olha, a gente recomenda vocês verem agora que tá saindo em DVD, que é uma série maravilhosa, para Mestres do Terror. E a gente pode citar aí vários. Temos o George Romero, que é o pai dos filmes de zumbi. Filmes de zumbi já existiam desde os anos 40. Vão falar assim, mas já tinha filme de zumbi? Tinha. Só que com a estética feita pelo George Romero, os zumbis comendo todo mundo, comendo o intestino, o pâncreas, fígado, né, aquela maneira. Foi o George Romero com seus filmes de zumbis. Esses que estão falando do Brain já é a comédia feita em cima pelo Dan O'Bannon, né? Que ele fez Of the Night of the Living Dead. Esse é o George Romero com as estéticas de zumbis. Podemos citar o John Carpenter, que é o pai do filme do Serial Killer, com o primeiro Halloween de 78, que depois disso vê os Jason, vê todos os filmes de Serial Killers, vem em cima do primeiro Halloween do John Carpenter. Podemos citar o Dario Argento, que é o pai dos filmes de Alho. De Alho era tipo assim, é um filme de terror feito de uma maneira mais... Ele era até chamado de, tipo assim, um novo Hitchcock. Tudo bem que o Hitchcock pode até se sentir ofendido, porque o Hitchcock era de suspense, né? Mas era o mesmo suspense do Hitchcock, só que feito com matança. Uhum. Mostrando, cortando braço, perna, coisa que o Hitchcock nunca faria nos filmes dele, né? Mas o Dario Argento, ele fez filmes com a Jennifer Connelly, não fez? Fez, estou te falando, ele fez um fenômeno com a Jennifer Connelly, ele fez com vários atores americanos que trabalharam com o Dario Argento. Quem fazia as músicas do filme dele era o Ennio? Não, o Ennio Morricone fez os dois filmes só. Ah, tá. E depois os mais famosos foram o Goblin, que foi uma outra inovação que ele fez. Ele botou um conjunto de rock progressivo para fazer as trilhas sonoras dos filmes dele, que é o Goblin, que é muito interessante. Eu acho esquisito. então vamos seguir, porque a gente está mergulhando muito fundo para mim e para outros nerds. E aí, falando em diretores, Steven Spielberg e o George Lucas, nossos queridos nerds, eles foram influenciados por um outro filme de terror que surgiu nos anos 40 para 50. Isso. Que foram filmes de ficção científica. Depois de 45, com a bomba atômica, começou vários filmes sobre radiação, né? aranhas gigantes, escorpiões gigantes, formigas gigantes, baratas gigantes, tudo era gigante por causa da coisa da radiação. Godzilla também é filho de, da isso, atômica, isso. Né? Influenciou os nossos amigos Spielberg e John Lucas, eram crianças, né? É, porque nessa época, depois também teve o um incidente lá de Roswell, que ficou famoso no mundo inteiro, e aí começou a ter filmes de alienígenas, né? Invasão também, marcianos. Marcianos era uma especialidade, né? Tudo bem que teve o filme anterior lá do Orson Welles, né? No Guerra dos Mundos. É anterior a isso até, né? Mas... Não, o filme foi feito depois, não foi? Não, você estava na transmissão de rádio. A transmissão, né? De rádio. Não, tem, isso. A transmissão de rádio foi antes, mas o filme só veio 20 anos depois, não foi? O Orson Welles, ele pegou o livro, né, o Guerra dos Mundos, e resolveu fazer um programa de rádio, só que ele esqueceu de avisar que era um programa, né? Ele avisou no comecinho e nunca mais, não falou mais nada até terminar de ver. Então quem entrava no meio da transmissão, ele estava narrando, agora estou atacando, sei lá o quê, estou morrendo, e ele foi falando, foi fazendo de uma maneira tão dramática, o Orson Welles realmente é um gênio, né? Ele fez uma narração jornalística. Isso. Teve gente que acreditou que era verdade, começou a fugir da cidade, teve gente que se matou, entendeu? Não, tem relatórios na polícia de gente que disse que viu. Isso. Escrevendo, né? Que loucura. O alienígena, é isso aí. Exato, viu os disparadores e tal. Quer dizer, foi uma pequena, assim, de 30 milhões de ouvintes ou 20 milhões de ouvintes, 1 milhão acreditaram. E isso é muita gente, sabe? Você vê que tem gente que escuta o que a gente fala e acredita que é verdade? É verdade, não precisa ver. Mas você lembra de um filme que eu vi uma vez, passando uma sessão retrô muito trash, que era um alienígena que era um macaco, um capacete de astronauta e duas anteninhas. Era isso. Tipo, que filme era isso? Eu vi isso, é uma parada mais trash que eu vi na minha vida. Muito bom. Gorila gigante com um capacete de astronauta, sequestrando mulheres bonitinhas. E vamos falar um pouco do filme mais pipoca, né? Entra na década de 70, 80? Nos anos 70, com a Revolução Sexual, né? Teve tudo que era tipo de filme, que era, começaram a botar muita coisa, tipo vampiras lésbicas, vampiros, entendeu? Teve de tudo, até filme pornô masculino teve com essa estética de vampiro, entendeu? Meu Deus. E aí também teve também o Black Exploitation, né? Aquilo que o nosso amigo Quentin Tarantino fez no Jack Brown, né? Que é uma homenagem aos filmes de negros, né? Que é usando a temática negra. Teve Blacula, que era um Blacula. Blacula. Filmes pipoca. Senão a gente não fala não. A gente tem os filmes pipocas mais antigos, né? Da década de 70, que são O Exorcista, Poltergeist, Profecia, que está saindo agora de novo. Não lembro essa história. Dia 6. Está estreando hoje, porque o nosso Nerdcast está indo ao ar no dia 6. Não importa quando você for ouvir, ele foi ao ar no dia 6 do 6. Sabe por quê, né? Porque é muito sinistro. Só porque a gente também não. É porque o meu número da besta. E vocês todos são umas bestas escutando a gente. Mas a gente tem O Exorcista, que pra mim é o filme mais sinistro que eu já vi na minha vida, cara. Ele já era sinistro com a versão original. E quando ele vai pra versão do diretor, é sinistraço, cara. Só porque tem a regra da escada, que é uma cena normal, é. Cara, é muito sinistro, cara. A mulher... Se flagelando com o crucifixo, cara. E a Linda Blair ficou mais marcada por esse papel que o Christopher Reeve com o Super-Homem, né, cara? Não conseguiu, acabou, era aquilo e só. Mas você sabe que durante a filmagem do Exorcista, 8 pessoas morreram durante a filmagem de forma inexplicada. Eu que tava no quarto do hotel, tava o cara morto com cara de bugalhada. O quê? O cara da produção? É. Ah, tá. Não foi o Poltergeist que morreu um monte de gente? Poltergeist morreu, quando morreu a garotinha, no câncer bizarro. A Heather O'Rourke, que era a protagonista do Poltergeist, a garotinha, ela morreu depois de fazer o terceiro filme. Um câncer bizarro que dá em 1 em cada 3 milhões de pessoas. Realmente foi Carrie Ann venha para a luz, né? E também tem a garota Dominique Dunn, que interpretou adolescente no Poltergeist, no primeiro. Ela morreu também asfixiada pelo namorado no ano do lançamento do filme. Meu Deus! Ah, essa eu não sabia. E tem outras paradas, vou aproveitar assim, e fazer uma fofocada logo dos filmes de terror. Durante a filmagem da Profecia original, o hotel onde o diretor Richard Dunn estava hospedado sofreu um atentado à bomba do Ira, cara. Fora isso, o avião do roteirista David Selter sofreu um acidente O ator Gregory Peck cancelou na última hora um voo que ele ia fazer pra Israel e o avião caiu e morreu todo mundo, cara. Meu Deus. É muito sinistro, cara. E o Jim Caviezel fazendo a Paixão de Cristo foi atingido por um raio duas vezes. Mas o diretor da profecia, ele sempre pedia pro reverendo Thomas Brinkman da possibilidade de exorcizar o site de filmagem. Não, minto, não era profecia, não. Era do exorcista. É. E ele falava, não, isso vai criar uma ansiedade muito maior, não tem porquê. Mas ele todo dia ia lá benzer o site, cara. O jogo ficava louco, cara. Cara, o exorcista é baseado na história do exorcismo num garotinho do estado de Washington. É. No DVD ele até fala. Isso. E tem um filme recente, que é o Exorcismo de Emily Rose, que também dizem que é sinistro, né? Não sei. É bem sinistro. É um bom filme, é um bom filme. Também é baseado no exorcismo verdadeiro de uma garota na Alemanha. É, que ela morreu de fome, ela não comia, né? Não conseguia. É, isso aí. Os pais dela até foram processados por negligência e tal. E o pai também. A história do filme é mais ou menos essa do processo, mostrando por quê? É um filme de terror tribunal. É mesmo? O Iluminado também é dessa época, não é? O Iluminado isso, é dessa época também. Isso é do Stanley Kubrick, né? Que é um filmaço de terror. Filmaço né? de filmaço. Terror, é. Cara com... É, se vocês querem ver filmes clássicos de terror, não deixe de ver o Iluminado, o próprio Psicose do Hitchcock, que é visto como filme de terror, o Pássaros sim. também. Pássaros também. O Repulso ao Sexo do Roman Polanski e o Bebê de Rosemary de Roman Polanski também. Sim, o Bebê de Rosemary também é muito legal. Eu não consegui ver, cara. Eu começava a ver, eu ficava apavorado e desligava a televisão. Não sei por quê, clássicos cara. Mesmo de terror, clássicos mesmo. Né? Do Iluminado, tem uma curiosidade também. O Stanley Kubrick rodou uma cena com aquela atriz que faz a Shelley Duvall. Ela é a esposa, né? E ela era uma péssima atriz e ele odiava ela, cara. E teve uma cena que ele filmou nada mais, nada menos do que 127 vezes, cara. Meu Deus, porra. Ele só soltou na cara da mulher, cara. Já que a gente falou 127 vezes e falou do Jason, né? A gente não pode deixar de dizer, cara, que depois do Halloween, né, que é um clássico aí do Carpenter, teve uma enxurrada de embriões de filmes serial killers, com Fred Krueger, o próprio Jason, entendeu? E outros mais, né? O Halloween, caso, era o Michael Myers, né? O Sexta-feira 13, o primeiro, é um filme foda-se, né, cara? É, o primeiro é um filme sério. O único filme que eu sério, vi. Depois é que vira aquela franquia maluca. Quem matava no primeiro era a mãe dele. Isso. O Jason era um moleque. O Jason tinha morrido no lago. Já acabou de contar a história do filme inteiro, mas tudo bem. Não, mas... O Jason morreu no lago e foi culpa dos adolescentes, aí a mãe ficou louca. A mãe ficou louca pra todo mundo, E aí no final eles matam a mãe e aí quem volta é o Jason pra se vingar. Aí no segundo filme o Jason surge dos mortos e aí começa a palhaçada. O zumbi... O Jason é o zumbi mais motherfucker do cinema, né, cara? É o zumbi badass motherfucker, cara. Porque, porra, nada... também, né? Fred Krueger, eu acho. Esses foram os únicos filmes de terror assim que eu gostava de ver. Eu fui ver Jason no cinema, cara. Não o primeiro, mas eu fui ver o Jason 8 no cinema. Peguei uma época no cinema, cara, que as pessoas torciam pelo Jason, cara. É verdade. É porque a graça do filme era ver o Jason andar devagarzinho e conseguir chegar antes das pessoas correndo. O Jason era o Droopy, cara. Devia ter uns 100 Jasons. Na cidade. Acho que o maior erro deles foi mostrar a cara do Jason, que às vezes ele morria e mostrava que tirava a máscara e parecia aquele zumbi feio. Triste. Eu achava ruim também, eu gostava dele de máscara, cara, atrocinando as pessoas pior, né, e cortando elas ao meio. Era legal, o requinte era ótimo, né? Tudo que era coisa assim que usa como utilidade pular, ele usava pra matar as pessoas, né, cara? Era muito. Tudo virava uma arma na mão dele, né, cara? E aí, como todo filme de terror em grande série, ele começou a ficar mais galhofa, mais e mais. Jason em Nova York. O próprio Evil Dead, que a gente falou, o Evil Dead. Jason em Nova York é o 8, cara. Ele mata o negão dando um soco na cabeça do cara. Ele soca a cabeça do cara, a cabeça sai voando que é nada de lixo. Isso, muito bem, muito ruim, cara. Até, cara, o Brinquedo Assassino, que começou com um filme sinistríssimo. Cara, Brinquedo Assassino, que já é um filme bem mais recente. Era. Isso aí. O que o filme inteiro é o garoto botando o boneco no ouvido e mandando fazer coisas. Não tem aquela galhofa do o boneco só sai andando no final, né? É. Sai andando quando você vê que o boneco tá vivo mesmo, que o garoto não é maluco. Então, e hoje, cara, tem a noiva do Chuck. O filho do Chuck. O filho do Chuck. Uma outra série também maneira que foi ressuscitada há pouco pouco tempo, vários, foi a Amityville, lembra a Amityville? É. Vários filmes também. O primeiro Amityville é legal, os outros são muito teste. É. Amityville é o Colheita Maldita, não? Não, não. O Maldita é o Stephen King. Amityville é a história da casa que, teoricamente, é uma história verdadeira, de uma família que passou 22 dias na casa e foi expulsa por fantasma. Tem até um livro muito sinistro, bem mais sinistro que o filme. É, e o Colheita Maldita é o Stephen King, já que é nosso, né, nosso escritor de livros de terror, né? Eu lembro só das propagandas do SBT do Colheita Maldita e eu tinha muito medo só das propagandas. Ah, o Colheita Maldita é legal. Era um espantalho que você ia matando as pessoas? Não, não é um espantalho, não. Ah, não? É, o Mário citou agora que o principal escritor de terror do mundo, até hoje, é o Stephen King. É. Porque ele escreve, cara, atual, né? De forma industrial. Cara, todos os filmes que você já viu, pelo menos, cada um de nós já viu pelo menos 50 filmes do Stephen King, sem saber. O Iluminado é uma história dele. Cara, ele tem milhões de filmes dele, cara. Milhões, cara. É, não, milhões. Cristinho Carro Assassino. E o Stephen King, ele gosta de fazer essa fama de weirdo também, que ele foi atropelado por uma van e foi no hospital, depois ele comprou a van que atropelou ele. Agora o Stephen King tá com uma série de livros que é um velho oeste meio fantasíaco e tal, com umas capas bem em estilo quadrinho, está sendo lançado no Brasil agora. Oh, legal. Não sei se é bom, mas ele disse que ele falou assim, ah, eu sempre quis escrever Os Seus Anéis. Aí uma saga grande, uma saga gigante e tal. Aí ele vai e me escreve 7 livros que vão engrossando cada vez mais, nem Harry Potter, sabe? E ele tá lançando no Brasil. É, eu já tive reviews de amigos bons e reviews péssimos. Então, vocês escrevam os e-mails, quem tá lendo, que já me pediram pra falar de Stephen King. Então escrevam sobre essa série que eu nem lembro o nome agora, mano. E tem uma outra coisa interessante, a gente estava falando do serial killers, lembrar que o Wes Craven, né, um diretor dos anos 70, que fez filmes interessantes, então vai ter várias refilmagens, filmes que ele fez nos anos 70, como The Hill Have Eyes, outras coisas mais, ele foi o criador do Freddy Krueger. Ah, e depois foi tão chato, foi tanto filme de serial killer que não morria nunca, que o terror mesmo que estagnou, parou. Aí o Wes Craven inteligentemente fez o Pânico, que ressuscitou em forma de comédia todas essas coisas que nós vimos nos filmes de terror nos anos 80. Não faça isso, não faça aquilo, é o Pânico. O Pânico 1 é muito legal, né, cara? Depois ele fica meio chato, 2, 3, 4, 5 fica chato, mas o 1 é muito bom, né, cara? É uma trilogia, né? Eles vêm só trilogia, né? Eles vão analisando. No primeiro eles vão analisando o filme de terror, e aí vai tudo acontecendo, né? Dizer, depois eles vão analisando a continuação. O que que acontece nas continuações, né? Ele brinca com os clichês. Os clichês, exatamente. Essa que foi a boa ideia. E isso trouxe um novo gênero de filme de terror para adolescentes que hoje está em vigor total. Né? É, hoje em dia a grande influência que nós podemos falar do filme de terror hoje em dia tem os filmes orientais, porque os Estados Unidos é que é. Toda vez que estagna, acaba, eles vão procurar em outro lugar alguma coisa. Os filmes japoneses, chineses, os filmes orientais fazendo um sucesso lá. Por que a gente não faz e refilma isso aqui, entendeu? Ah. Aí tem o Chamado, tem o Grito, tem os Olhos Negros e tudo mais, entendeu? O Azaghal até viu o chamado, o primeiro chamado original, né, e tudo mais. Em japonês, que é muito mais sinistro. Eu vi o filme em japonês, traduzido simultaneamente por um japonês que não sabe falar. Ele é alfabetizado em português, mas ele não consegue falar, então ele ficava... É, agora ela vai... 7 dias. É. Cuidado. E, cara, era um desespero porque você não sabia o que estava acontecendo. Daqui a pouco as pessoas começavam a morrer, cara. E no meio do filme, toca o telefone, cara. Meu coração saiu pela boca. Inclusive, tem uma história que ligaram para casa do Chuck Norris. Ela, a menina do ringue, ligou para casa do Chuck Norris e falou 7 days. Ele, aqui é o Chuck Norris. Ela, desculpa, foi engano. Muito bom, muito bom. Então, esse domínio no cinema oriental é interessante porque eles estão fazendo filmes artísticos de terror lá no Oriente. Ainda bem que não foram refilmados ainda, né? É, a diferença dos filmes de terror é que os filmes orientais são filmes de terror psicológicos, né, cara? Isso. Não é aquele terror que explode, corta a pessoa ao meio, aperta a cabeça, os olhos pulam. Não é isso, né, cara? É o terror do que, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? O filme oriental tem uma diferença também, que o filme americano mal raramente ganha. O filme oriental não tem essa necessidade do bem ganhar sempre. É verdade. E não tem muita explicação. explicação, né? Porque esse fantasma está revoltado. Ele está revoltado e acabou, meu amigo. Fantasma oriental é sempre mal. Você pode reparar que nunca tem um fantasminha bom no Gaspar Vizinho. Mas falar em filme que não tem explicação, teve o último filme, assim, um dos melhores filmes recentes de terror, que foi A Volta, A Madrugada dos Mortos. Ah, Dawn of the Dead é muito bom. É muito bom, cara. É uma reportagem do George Romero, né? Sim, exatamente. E não tem explicação. Simplesmente a mulher acorda, tem um zumbi na casa dela, começa a matar todo mundo, ela sai correndo, zumbi pra tudo que é lado. A verdade, ficou até melhor do que o original. O original é bom também, mas a reportagem ficou melhor. E esses zumbis correm, cara. Eles não ficam... Esse, cara, é esse diferencial inacreditável, porque você tá acostumado a ver aqueles zumbis que vão atrás de você, tipo no A Volta dos Mortos Vivos 2, que também é muito maneiro. Vê aqueles zumbis miolos, miolos, aquela lentidão. E nesse não, cara. É pega pra capar, meu amigo. É zumbi. Corre porque o zumbi corre também, cara. E aí, hoje em dia, o cinema americano de terror, que, fora o que eu falei dessa série DVD dos mestres de terror, né, que tá voltando ao passado, os outros dois grandes representantes é o Eli Roth, né, que teve agora recentemente o Albergue, que também está sendo visto como uma nova direção, né? E o Hostel, e tem o Rob Zombie, que fez dois filmes de terror muito bons, que é o A Casa dos Mil Corpos, e depois Renegados pelo Diabo. Os dois têm a locadora, são excelentes. Rob Zombie é aquela banda de rock, White Zombie, e ele virou um grande diretor de terror, está sendo visto pela crítica agora como também um futuro do terror. Mas esse negócio de filme de terror é um negócio que eu, assim, os filmes de zumbi, cara, é uma coisa que eu considero com muita seriedade. Eu tenho um plano de contenção contra zumbis. Eu sempre sei aonde Blue Hand está, porque ele é a única possibilidade de perpetuamento da raça humana. Qual é o nosso protocolo? Nosso protocolo é, cara, eclodir o foco zumbi, localizar Blue Hand e levá-lo pro Cassino Atlântico. Cassino Atlântico, que tem loja de armas aqui no Rio de Janeiro, né? É o único lugar que tem uma loja de armas, é onde a gente pode ficar, matar os zumbis com armas e antiguidades. uma curiosidade que eu acho interessante, que nos anos 70 também, né, os italianos, como sempre bem exagerados, né, eles não podiam deixar de dar a participação deles também, não só como Dario Argento, mas começou a ter uma porção de filme de canibais italianos. Que era, olha, todos eram na Amazônia e os canibais ficavam aqui na Amazônia e comiam todo mundo. E era impressionante, cara, eram filmes assim que bem estética italiana. Tem uma cena que o cara pega um explorador, que se diz americano, mas é italiano, amarra ele num tronco de uma árvore, deixa ele nu, aí corta o p*** do cara, aí o canibal pega um pedaço de p*** mostra pra tribo e começa a rir, tipo assim, do tamanho do p***. Essa noção de tamanho, essa coisa bem ocidental, né? Tipo assim, ah, meu p*** maior, aí ri. Aí vai, morde a engole como se fosse uma linguiça. Que ótimo, cara. Filmes italianos. E o mais absurdo deles foi um que foi vendido na época como se fosse verdade. Tipo assim, foram encontrados filmes mostrando que esses canibais existiam dentro da Amazônia, tipo, e comiam uma expedição. Tipo Bruxa de Blair, anos 70, para anos 80, foi 79 para 80. Aí quando a gente foi assistir o filme no cinema, era impressionante. Os caras foram comidos pelos canibais, mas não paravam de filmar, cara. Fazendo filme aqui na... Eu estou morrendo, mas estou filmando para deixar esse registro. Eu quero fazer autoscroso, eu quero comer na perna dele. Eu preciso registrar para que a humanidade saiba o que está acontecendo aqui no Brasil, na Amazônia. Eu tenho pedido com verdade isso, cara. Caraca, é muito bom, cara. O filme mais nojento que eu já vi, fora o Hostel, o Albergue, que é nojentaço, foi A Mosca, cara. A Mosca é um filme... Do Jeff Goldblum. Isso, cara. É um filme muito nojento, cara. Estamos falando de David Cronenberg, né? Todo filme do Cronenberg tem essa estética da violência e o sexo juntos, sempre. Todos os filmes, tem o Shivers, tem o que era Enraivecida pela Fúria do Sexo, teve o Scanners... Cara, Scanners é um filmaço, cara. Eu aconselho os nerds a comprarem, que é muito bom, cara. Scanners, sua mente pode destruir. Quer ver aquele crash, que um lambia o outro nas cicatrizes, também é do Cronenberg. Sempre mistura o sexo com a violência. Você vê que no próprio Mosca, o cara queria entrar na máquina com a mulher pra fundir os corpos deles juntos. Então ele faz essa loucura do sexo com a violência. É, o detalhe é que é a Gina Davis, né, cara? Que nojo. Isso. É, porque todo mundo quer filmar o Cronenberg porque ele é visto um dos maiores diretores aí, né? Um canadense Cronenberg. E ele, inclusive, esse último filme dele que ele fez agora, que foi até o Oscar, não com o melhor filme, mas com o roteiro, foi o Marques da Violência. Ah, do Cafeteira na cara. Isso, e é um filme que mostra também sexo com violência. E é baseado, vocês sabem, numa revista em quadrinho que foi lançada na Inglaterra, sabe? Eu digo isso, a adaptação de um quadrinho. Bem, então, tem um milhão de filmes de terror, infelizmente não dá pra falar, tem vários que a gente deixou de falar, o Cubo, deixou de falar isso. De Invasão, The Body Snatchers, Invasion Boy of the Body Snatchers. Deixou de falar de um filme muito recente, é A Chave Mestra, que é um terror bem legal. Poxa, é deixamos de falar de Tarantino com seu Undrick no Inferno, que é uma loucura inacreditável. Verdade. Deixamos de falar de filmes do SBT como Warlock e tal. O Warlock é muito bom, é. Mas não dá pra falar de todo mundo, então a gente vai fechar e eu vou fazer as nossas perguntinhas do final. E eu vou perguntar pra vocês qual o melhor ou os melhores filmes de terror na sua ótica, quais que vocês mais gostaram. Começarei com o Marabad, que é do site Almanac Virtual e que a gente nunca faz jabá pra ele, então eu estou fazendo. Fale um pouco do seu site, depois fale dos seus filmes de terror. O site tem a ver com a estética nerd, mas ele é cultura em geral. Então você vai encontrar teatro, cinema, livro, quadrinho lá, ele é desse estilo e as pessoas que escrevem são pessoas que escrevem normalmente nos jornais e revistas. As pessoas, inclusive, são críticas do Globo. E eles lá vão te responder se eles quiserem massacrar o que eles escrevem normalmente nos jornais. Legal. E voltando ao filme de terror, olha, eu não consigo escolher os melhores. Desculpe dizer isso, porque eu consigo escolher os melhores de cada escola. Porque não tem como eu não falar O Exorcista. Aí não tem como falar, inclusive, do filme até do italiano, Maluco, porque virou uma piada, mas é um filme interessante. Não posso falar do Expressionismo Alemão, quer dizer, no final, cara, a minha lista de terror eu não consigo fazer dessa forma. Eu acho que o gênero em si, ele deve cada vez mais crescer e trazer novas propostas. Legal. Blue Hands, nosso avatar vivo. Meu filme de terror preferido, mais por causa do clima, é um filme canadense chamado A Troca, em inglês é The Changeling. Muito bom. Qual é a história? Como é que é? A história é um cara que perde a família no acidente de carro, que mostra no início do filme, um acidente que horroroso, assim, um caminhão passa por cima do carro, mata a família dele inteira, e ele vai pra uma casa assombrada. E o legal do filme é que o fantasma não aparece em hora nenhuma. Você só vê as ações do fantasma. A porta que fecha, o piano que toca sozinho, a bolinha que aparece. Filme demais de clima, de terror, do que de fantasmão aparecendo e matando as pessoas, saindo espirrando. Acho que é o filme assim que me deu mais medo de ver. Foi várias noites de inquérito depois dele. Jovem Nerd. Bom, se a gente pode considerar como terror, como a gente falou antes, Tubarão, digo que Tubarão, sem dúvida, é um filmaço que eu adorei ver. Gosto de ver até hoje. Sempre que passa aí na TV a cabo, eu não consigo. Eu deixo lá. Os caras ficam 3 dias, ficam assim, 2/4 do filme naquele barquinho no meio do mar e não fica chato. O filme é interessantíssimo, é tensão total. Você reparou que o barquinho chama-se Orca? Ah, é? E desses filmes recentes de terror, eu digo que eu gostei muito, muito mesmo dos Jogos Mortais. Foi uma surpresa. Achei que esse filme de baixo orçamento, que também eu saí perturbadíssimo, eu e a Zagal saímos perturbadíssimo do cinema. Falei assim, meu Deus, a gente tem que ver o Bob Esponja aqui pra tirar. Assentado, assim, tirar esse gosto da boca. Mas foi bom. Bem, eu vou fazer meu jabá. Você clique, a gente vai botar vários links de filmes de terror e tal, e você clique e compre, né? Pra ajudar o nosso sitezinho a se manter. Eu tenho 4 filmes que são meus preferidos. O primeiro já citei, Força Sinistra, pela Jason Mendes. Eu gosto muito do A Volta dos Mortos-Vivos, que é A Volta dos Mortos-Vivos 2, que é uma história muito legal dos zumbis que tentam matar a cidade toda e o filme acaba com o exército americano explodindo 40 quarteirões. Ah, é o final clássico. Tem o Madrugada dos Mortos, que foi ao cinema recentemente, que é muito bom também. É um novo estilo de zumbis. Vejam até o fim, vejam o meteu também. Veja até o fim. Vocês têm que esperar os créditos, porque sempre pode ter alguma surpresa. E o meu quarto filme preferido é o The Thing, com Kurt Russell. Muito, muito bom. John Carpenter. A coisa. É um filme sinistraço. Dos alienígenas 50. Que invadem uma base na Antártica, invadem corpos. e as pessoas não sabem quem está com o alienígena no corpo, cara, e tem umas cenas tensas que o cara tá testando o sangue da pessoa, e o filme é muito maneiro mesmo. É muito, muito legal. É muito bom. E aí eu vou dar uma última dica pra gente encerrar. Se você não gosta de filmes de terror, mas quer ver alguma coisa a respeito e tal, assista e compre o DVD dos Simpsons. Porque lá você tem os especiais do Dia das Bruxas, que praticamente fala de todos os filmes de terror que a gente falou aqui de uma forma muito engraçada, muito louca, né? Muito bom. Próxima atração no Nerdcast. As encontrou a leitura isso na sexta no nosso. Já parava de caca.